te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, ó. Te amo um tantão assim, assim, assim, assim, ó. Marcelo Portela, te amo um tantão assim. Antes conferimos Luiz Cláudio, Camarote Champa e Paula Fernandes, Um Ser Amor, fechando a edição de hoje do Central, que fica por aqui, mas volta amanhã no seu final de semana, na sexta-feira, com muito mais. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Central.